Geeks, aqui é o LP e mi casa é su casa. Quero morar em você, cara. Fala, galera. Meu nome é Brunão. A primeira vez que eu vi Shingeki no Kyojin, eu tava com medo e ainda hoje ainda tenho medo dos gigantes. Cara, é muito tenso. Dá medo, cara. Não dá, não. Fala, pessoal. Aqui é o anti-herói e eu sempre tento morder meu dedo e ver se eu consigo virar um titã, mas não consigo. E aí, geeks. Aqui é o Rod e hoje a gente vai falar do SNK que deu certo. Aff, cara. Sim, geeks. Hoje eu trouxe o trio Parada Dura aqui pra falarmos sobre o anime do momento. A segunda temporada está por aí e nós também iremos falar sobre o mangá. Na verdade, a gente tá alucinado pelo mangá. Demais. E a gente tá maluco com algumas teorias e algumas coisas que estão sendo reveladas, estão sendo jogadas na nossa cara. E a gente vai falar de muita coisa da primeira e da segunda temporada de Shingeki no Kyojin, ou Shingeki no Kyojin, ou decide aí como vocês falam. Ou Ataque ao Titã. Ataque ao Titã, a gente descobriu que é errado, né? Falar esse desafio, a gente descobriu que é errado. Mas a gente vai falar disso quando chegar na parte do mangá. Quando chegarmos na parte do mangá, a gente vai soltar a vinheta de spoilers. Então, se você não leu o mangá, você pode ouvir o nosso podcast tranquilamente até a parte do mangá. A gente vai soltar a vinheta do spoiler e aí a gente vai poder falar com algo mais relevante ou algo mais profundo sobre o Shingeki no Kyojin. Sobre a segunda temporada, nós iremos aprofundar um cadinho no mangá, mas bem de leve mesmo. A gente só vai falar de alguns pontos que o mangá vai seguir na história. E aí a gente vai seguir na nossa caminhada aqui no podcast. Você também pode acompanhar o podcast nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar a gente no Facebook, no Twitter e no canal do Geek Brasil, com toda a nossa reformulação de conteúdos no canal do Geek Brasil. O podcast é do portal do Geek Brasil. Você pode acessar ele pelo www.portalgeekbrasil.com.br e você também pode baixar o nosso aplicativo na Play Store. Só pesquisar lá Geek Brasil. Momento Jabá. No Momento Jabá, dessa vez, nós iremos falar sobre a plataforma The Up. A plataforma The Up é um sistema de aprendizado em que nós próprios do Geek Brasil, juntamente com a Sambatec, desenvolvemos um sistema de aprendizagem à distância. É onde você pode estar aprendendo a desenvolver para Android, você pode ter todo o contexto do design, programas como Photoshop ou o próprio Illustrator, e além do mais, você que é engenheiro e arquiteto, nós temos todo o conteúdo básico de AutoCAD. E a gente acaba fazendo um preço muito acessível, né? Porque a gente tem uma noção de que o Brasil não está num momento muito bom assim para você estar pagando muito caro por um curso. Então, tudo isso a gente achou viável com o preço de R$ 9,99 ao mês. Pra você ter uma ideia, só a plataforma Photoshop, ela tem quase 2 horas de tutoriais, ou seja, você aprende todo o básico, tudo que é básico possível da plataforma, das ferramentas que você vai usar no conteúdo para ser design, ou propriamente usar as plataformas do design para web design, você pode utilizar. Então são 2 horas de conteúdos profundamente específicos na maneira como você quer trabalhar. Vai direto ao alvo e sem enrolação, para que a gente possa equiparar vocês no mercado de trabalho. Então, toda a experiência que nós do Geek Brasil tivemos durante esse tempo, tanto na nossa área profissional quanto relacionadas ao Geek Brasil, nós passamos para você ali no The Up. Então, fique com o The Up, a sua plataforma geek de aprendizagem. E agora a gente vai rumo às muralhas para matarmos Titã atrás de Titã, porque Titã bom é Titã morto. É isso aí. 出した。 そうだ。 この世界は 残酷なんだ。 E estamos de volta aqui para falarmos sobre Shingeki no Kyojin. E o anti-herói vai estar falando para nós sobre a história desse anime mangá fabuloso. Eu, anti-herói que vos fala, meus amigos. Shingeki no Kyojin foi uma... É uma série, um anime, um mangá que começou assim, humildemente, mas logo conquistou legiões de fãs. A história gira em torno do personagem que é Eren Yeager, e ele vive num mundo onde a humanidade está cercada por muralhas. No contexto do anime são 3 muralhas, né? Para se proteger de criaturas misteriosas que ninguém sabe de onde veio, mas que elas atormentam a humanidade, e são os Titãs. São criaturas meio bizonhas, com formatos estranhos, humanoides gigantescos, diversos tamanhos. O começo do anime e do mangá mostra a humanidade 100 anos depois do último confronto com os Titãs. E tá tudo na boa, tá tudo na paz, até que um dia um titã colossal, aparece na muralha, abre um buraco nela, e a galera, os titãs todos começam a entrar e devorar as pessoas, e aparece o titã encoraçado, um titã todo diferente, e começa a arrebentar tudo também, e todo mundo surta foda, e o Eren, que é uma criança na época, junto com a Mikasa e o Armin, que são seus amigos, vê a sua família ser devorada, e jura ódio eterno aos titãs e quer acabar com todos eles. Eu vou acabar com todos os titãs. Então, é uma frase bem clássica, né? É um clichê, né? Do cara vê um baita de um gigante e fala que vai matar todos eles, né? O cara já começa a série já com sangue nos olhos, tá ligado? Os protagonistas, né? O protagonista. É o poder do protagonista, né? O que o pessoal fala, né? Mas a história, ela basicamente ela é isso mesmo que o anti-herói fala, né? Ela conta a história na verdade, eu vejo que existem 4 personagens principais na história, né? Que seria o Eren, a Mikasa, o Armin e o Levi. Que a gente vai falar um pouco mais sobre eles mais pra frente no podcast. E sobre a história em si. Do que se trata, né, do ataque que acontece, você tem todo um contexto por trás daquilo que vai sendo revelado na primeira temporada, né, você vai vendo que, na primeira não, né, vai sendo revelado no decorrer da história do anime e do mangá, né, que na segunda temporada agora a gente vai começar a ver por que houve esse ataque, né, e quem fez esse ataque. Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, vamos falar sobre o impacto que teve na estreia de Shingeki no Kyojin. Kankenai! Tatakai! Tatakai! Tatakai! Tatakai! Eu particularmente, eu descobri Shingeki no Kyojin no compartilhamento do trailer da série, né, do anime, né, da primeira temporada. E eu fiquei pensando, cara, que anime maluco é esse, cara? Porque a gente veio de 3 anos seguidos de animes que bombaram freneticamente, né? A gente teve 2011 com Steins Gate, que a gente vai ter um podcast só sobre Steins Gate mais pra frente. A gente teve 2012 com Sword Art Online, que foi um anime que dividiu entre o ódio e a loucura entre os fãs, né? Teve muita briga, teve uma porrada de coisa entre a galera. E em 2013 a gente teve a estreia de Shingeki no Kyojin, que foi uma imersão. Não houve pessoas que... Não houve uma rateação, né? Não houve uma galera... Os haters não houveram em peso na série, como houve Sword Art Online. E não houve também uma divisão entre Madoka Mágica com Steins Gate na época de 2011. Mas o Shingeki no Kyojin, ele reinou praticamente sozinho no mundo no ano de 2013. 2013 foi o ano de Shingeki no Kyojin. E Rod, fala pra nós os números e do que Shingeki no Kyojin conquistou no ano de 2013. Bom, a SNK nessa época começou numa época onde os outros grandes animes e mangás da Jump já estavam num certo declínio. Naruto já estava na reta final. Naruto estava na reta final há anos, né? Já tava na reta final. Há 10 anos, né? 10 anos da guerra. Bleach já estava na reta final com um declínio absurdo de audiência do anime. E One Piece é One Piece, né? Aquele ciclo de topo, porra, não ter outra opção melhor. É tipo isso. E aí veio a SNK. E chegou com aquela... Primeiro, uma coisa que chamou muita atenção na época, onde também até hoje tem essa polêmica sobre a qualidade de animação japonesa decair cada vez mais. Tá muito... Por conta da terceirização. Por conta da terceirização que eles fazem hoje em dia, eles não produzem mais o material bruto lá. É tudo mão de obra estrangeira, e feita a toque de caixa, a qualidade só decaindo. Aí a SNK chegou com uma arte muito bem feita, uma qualidade muito boa de animação, de trilha sonora, de história, e numa época também onde a questão da censura nos animes era algo muito discutido para aumentar. No primeiro capítulo você já vê as pessoas sendo comida viva, desmembrada. Essa parada que você falou aí da terceirização, ela é muito escrota, cara. Porque a maneira como que a gente tem um exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui bem rápido, sobre... você tem a luta, né, do Naruto versus Sasuke, que é uma das animações mais fantásticas de todos os tempos, que você assiste a luta e até hoje você vê algo esplêndido ali na maneira como aquela luta foi animada. E aí você também tem Naruto versus Pain, que, cara, parece coisa do Looney Tunes. Você olha aquela animação... Exato, cara. Você desacredita, cara. Você desacredita que aquilo lá... Mano, você esperou tanto por aquela luta no anime do Naruto, e os caras me entregam uma animação daquela de lixo. E tudo isso que aconteceu com o Naruto vs Pain, vamos dizer que justifica todos aqueles figures na guerra, porque a luta do Naruto vs Sasuke tá sensacional. Tá animal, cara. Pra mim não tem como, cara. Eu fiquei maluco com isso. Quando a gente for falar sobre um podcast sobre Naruto Shippuden, vocês vão segurar o meu ódio, cara. Eu vou esbravejar todo o meu ódio, cara. Porque foi a luta que eu mais esperei. Mas vamos voltar aqui pros números aqui de Shingeki no Kyojin. Então, como eu estava falando, e a SNK surgiu nessa época como se fosse um trem de carga desgovernado, no sentido totalmente oposto ao que era a animação top na época. Não foi uma animação feita para durar a vida inteira, foram poucos capítulos, se eu não me engano foram 23, eu acho. Fechadinho a primeira temporada, início, graças meio e fim. Deus, né? Graças a Deus. Feito. Com a violência que tinha que ter, com o texto forte que tinha que ter, com tudo que tinha direito, que era completamente oposto ao que acontecia na época. Então, essa quebra de paradigma que foi o SNK na época resultou não só num anime de sucesso estrondoso, rapidamente, como na venda de mangá absurda, desbancando aquele bom e velho One Piece que tava no topo há anos. Há anos, há décadas. Não só One Piece, como desbancou Naruto, desbancou todo mundo, de uma vez só. É verdade. E tipo, de um cara que ninguém conhecia. Assim, do dia pra noite. Não é da revista, não é da Jump. Que foi rejeitado pela Jump, né? Ele foi rejeitado foi. Pela Jump, falando que a sua história não daria certo. Não daria certo, cara. É uma parada que... Justamente. Porque é uma história que não segue a forma da Jump de não fazer sucesso, entende? Ele é um mangá shonen, só que ele segue linhas seinen sem a menor vergonha, entende? Ele não é um seinen, eu considero que ele não é um seinen, mas ele segue linhas de seinen muito fortes, sem ter vergonha, sabe? Tipo, ele não se prende a um conceito de mangá só. Essa parada do Eren falar, tipo, ah, eu vou matar todos os titãs, entrega totalmente com o Chone, né? Mas ele não tem vergonha, ele não tem vergonha de assumir que também pode ser um Senen, entendeu? Exatamente. Ele balanceia muito bem entre essa do. Porque nós temos animes fantásticos que são Senen. É, se eu falar besteira, vocês me corrigem. Mas, tipo, a gente tem anime fantástico. Code Geass é um anime fantástico que é seinen, entendeu? Só que é seinen ou é Clamp? Não. É Clamp. É Clamp, né? Mas ele também... Mas ele é pesadinho também. Porque a Clamp também gosta de fazer esse tipo de coisa. Tá, então foi um... Elas gostam. Essas velhas loucas adoram fazer isso. Então, a gente tem... Só quem lê Clamp sabe o que eu tô falando. E aí o Code Geass, que é Clamp, né, o Rod me corrigiu, trabalha muito bem com isso. E não é Shonen. Não precisa ser Shonen pra fazer uma série de sucesso. Entendeu? E ele sabe trabalhar com isso. Ele procura servir a história, entende? Não um gênero. Por exemplo, se você pegar um seinen de sucesso, que é Gantz. Gantz, ele serve totalmente ao gênero. Do começo ao fim. A história contada é servindo ao gênero. Tudo que acontece ali... Ele tem que decair pra seguir o gênero do seinen. Tem coisas às vezes que você olha assim e você fala, pô, isso não precisava. Mas tá, beleza, tamo no gênero, vamos lá, entendeu? Mesmo shonen e outros gêneros, isso acontece direto. Quando você tá lendo, assistindo um anime de um gênero específico, aí você vê aquela coisa, tipo, não precisava, entendeu? Essa coisa que acontece muito, o pessoal gosta de criticar sempre o etch, né? Ah, não precisava, menininha assim, não precisava. Mas, cara... Todo gênero passa por isso. Infelizmente, porque é a questão formulaica da coisa. Isso. O cara tá escrevendo, às vezes tá num ápice, não, peraí, eu tenho que parar pra mostrar a mulher pelada, eu tenho que parar pra arrancar a cabeça de alguém, eu tenho que parar, entendeu? Todo gênero sofre com isso. E o tipo de autor que ele procura servir mais à história do que ao gênero, tanto é que você viu o que ele fez no mangá. Tava naquele frenesi, naquela loucura, naquela zona, da. Parou tudo pra contar outra história. Outra história tinha no meio do nada. No meio do nada. E aí depois. Do nada. Depois linka lá na frente, cara. Você nunca vai ver isso acontecer num mangá de sucesso da Jump. Nunca. Você vê que mesmo One Piece, quando tinha que fazer isso, One Piece fez, time skip. Parece o Luffy do dia pra noite com aquela cicatriz gigante no peito. Como é que ele conseguiu aquela cicatriz? O que aconteceu, entendeu? Você corta as partes que não servem ao gênero pra poder voltar e seguir no gênero. Isso é uma coisa que ele não fez, cara. E outros mangakas que nem ele não fazem. Mas são poucos. A mesma coisa é a cicatriz que o Jiraiya tem na barriga também, né? E, naquele treinamento. No mangá é que se exploda, né? No mangá não conta. No anime tem aqueles fillers infinitos lá que mostra bem de relance alguma coisa que o Naruto fez com o Jiraiya, entendeu? Mas, tipo... O Jiraiya nem aquela... Não usa aquela técnica que eu te ensinei, lembra isso? É, isso. Foi 10 anos, o Jiraiya morreu, passou tudo, pra depois ele mostrar qual era a tal da técnica. Qual era a técnica, é isso mesmo. Entendeu? Por quê? Porque tem que servir ao gênero. É, a prensa não pode parar. Porque eles acham que se você parar de seguir o gênero, você vai tirar o interesse do leitor. entendeu? Eu tenho até um adendo a fazer rapidinho. Você tava falando sobre, no caso do Seinen, né? De parar a história ali pra mostrar uma mulher pelada ou pra mostrar um desmembramento. O próprio. Não sei se vocês chegaram a ler o Gantz. Que o Gantz, ele é triste, cara. Porque assim, ele começa com uma história boa, você acha que vai desenvolver e aí fica naquilo. E aí você fica bolado com a história porque não vai pra frente. Fica naquela masturbação mental do gênero. Exatamente. E isso às vezes faz um desserviço tão grande, tanto pra obra quanto pro público, que a pessoa nem percebe. Mas tá tão acostumada com isso que as pessoas nem percebem. Quando é uma coisa ética, as pessoas geralmente percebem. Por quê? Porque o ético é levado mais pra comédia. Exatamente. Você vê, por exemplo, pra mim, um dos melhores mangás que tem na atualidade é o Nanatsu no Taizai. Ele é um mangá shonen que tem uma puxada eti, mas a história dele é profunda pra caramba. É demais. Entende? Mas é uma história muito profunda e tem muita nuance. Mas por quê? Como a linha dele é uma linha eti shonen, as pessoas às vezes não percebem isso, entendeu? Critica mais porque fica mais latente no et. Mas isso acontece em todos os gêneros. Infelizmente é questão de fórmula de mercado. Mas tem autores que ousam, e esses caras que ousam são que nem esse aí que escreveu o SNK, que se destaca. E uma das coisas também que chama a atenção na série são os quatro, podemos dizer assim, né? Os quatro protagonistas, né? Que eu falei lá no começo. Que seriam o Eren, a Mikasa, o Armin e o próprio Levi. O que vocês têm a dizer aí sobre os quatro personagens aí que seriam, entre aspas, os principais da série? Já foi mind blowing ver o Eren ser devorado logo no começo do anime. Cara, isso pra mim, cara, palmas. Palmas. Foi cara. Um divisor de águas, porque assim. Quando eu li o mangá e eu vi que uma. Porque quando eu vi o trailer, eu confesso que quando eu vi o trailer, eu falei, mano, eu tenho que ler essa bosta. Eu não aguentei. O trailer me comprou de uma tal maneira que eu li o mangá. Tão frenética que eu li os 30 capítulos em 2 dias, cara. Em 2 dias, assim que eu vi o trailer. Assim que eu vi o trailer. E pra mim foi uma coisa fantástica. Quando ele mata o Eren, eu falei, mano, ele matou o principal. E o cara matou o principal. Como que ele me mata o principal, velho? Sabe? Ele me matou o principal, cara. Eu fiquei inconformado, cara. Isso porque ficou um tempinho sem voltar ainda, né, cara? O Eren, tipo, ficou morto um tempo. Você fica, caraca, velho, mataram mesmo o principal. Então... Eu posso dizer que os personagens principais, eles têm muita profundidade. Eles têm cada um sua motivação, a sua história, as suas ligações familiares. O Eren vê a mãe dele ser devorada na frente dele por uma titã gigante. Cara, nossa. Puta, nossa, aquilo lá, eu senti a dor do cara. Eu chorei. Assistindo o anime na minha telinha de 4 polegadas, essa cena deixou triste. O Armin é um menino sonhador, é um menino que quer conhecer o mar, saber o que tem fora das muralhas. É um menino que eleva o espírito da equipe quando a equipe tá lá no momento difícil e fala: caraca, a gente quer ver o mar, a gente tem esse sonho, a gente luta porque a gente quer liberdade. A Mikasa é a BDS, ela é a BDS, ela é a BDS. Não, cara, se ela é a BDS, o que é o Levi, né, cara? Não, o Levi é o Deus. Mano, se eu fosse o Eren, parava de ser Songumongo, pegava a Mikasa logo, porque ela é sensacional. As filhos, várias Mikasinhas assim. Então, a gente não sabe, né? Eu já tô adiantando a história. Cuidado. Volta pro começo. Volta pro começo. Volta pro começo do personagem. Cara, e o Levi, aquela sono dele, tipo eu fazendo podcast, tá ligado? Mano, o Levi, ele é surreal, cara. O Levi, ele é surreal, cara. Mano, ele... Morre a equipe inteira o tempo todo e tá vivo. E ele engraçado. Tá lá, cara. Ele tá lá. E tá lá. E tá com uma cara. Não, e a gente tem, né, toda a parte da exploração, né, do começo, né, a gente tem... É bem um pouco mais de relance isso, né, da maneira como eles Você parte pelo treinamento, é bem... Não é algo muito focado nisso, né? Eles... A parte já avança bastante essa parte, né? Quando eles começam a treinar e você vai vendo que o desenvolvimento da história dos personagens em si, eu não vou lembrar o nome de todos, né? Por isso que eu só coloquei o nome da Eren, do Eren, da Mikasa, do Armin e do Levi. Mas ainda tem vários outros personagens, né? Você tem a menina que vive querendo atrás... Querendo comida toda hora e depois você entende a Sasha. Que é a Sasha. É, cara, a Sasha. Entendeu? E aí você... Sasha é 10 de 10. Ela é. Nossa, ela é. Ela é, tipo assim, como se fala? Ela é o... alívio cômico, né? Então ela é aquele lá que, tipo assim, tá no maior climão tenso. Quando ela aparece, você já vai ver que vai acontecer algo engraçado, entendeu? E ele trabalha, cara, o mangaka, ele trabalha isso de uma maneira tão lisa, sabe? Que não é forçado, sabe? Em nenhum momento as piadas que a Sasha faz com comida é forçadas. Tipo assim, não, cara. São autênticos, né? Porque eles dão espaço pra construir o personagem no treinamento. Personagem, cara. E eles são aquilo, eles não estão tomando atitudes desesperadas pra servir o roteiro. Isso, sabe? São... É uma perfeição, cara, que você sabe, não é algo besta, sabe? Tipo assim, é uma coisa que você ri mesmo, entendeu? Você para e você ri daquela situação. Às vezes é uma situação tão idiota que você ri por aquilo ser idiota. Mas aquilo lá é proposital pra ser idiota, né? Pra você... Sim. Porque você tá tenso ali, entendeu? E aí quando você tá tenso, vem uma piada que a Sasha faz, ou com o próprio, ou eles zoam aquele careca lá, o... Esqueci, não sei se é. Eu sempre esqueci o nome. Não sei se é. O Kurin. Eles zoam o careca lá, chamar ele de baixinho, ou outra coisa assim. É o Connie, não é? O Connie, isso. Connie. Eu ia chamar de Ronnie. É o Connie. Então eles ou a Sasha acaba brincando, ou eles acabam zoando o Connie, e isso faz com que a história caminhe de uma maneira tão fluida que, cara, que você vai rindo e sentindo medo, porque o mangaka praticamente ele é quase um George Martin, cara. De tanto que Exato, você não dá pra se apegar a personagem nenhum. Entendeu? Você não dá pra se apegar a personagem nenhum. Mano, tropa de exploração que eu digo, eu fiquei com dó quando eu vi um monte de gente sendo esmagado ali. Total, cara, total. É aquilo que eu vou falar pra você, LP. Lembra quando a gente tava discutindo o dia desse sobre a questão de Marvel, DC, e que eu falei que a DC ela se baseava muito no, na literatura clássica? Aí você vai ver de novo, né? O Yasawa... Ele usa muito a literatura clássica para compor os personagens deles, mas demais. Tem que ter, né? Se você ver a base do Shingeki no Kyojin, a premissa, que nem de longe é a história em si, nada mais nada menos do que a lenda da caverna do Platão. Isso. Os quatro principais ali, todos eles representam aquela... toda aquela atmosfera e ideia do conceito do mito da caverna. O Armin é o cara querendo sair com a tocha, e todo mundo em volta dele diz pra ele que é bobagem, que não tem nada lá, que o mundo é só aquela muralha, e o cara quer sair. E ele dá um passo além, ele vai e mostra o que aconteceria se você fosse. Não é só uma sombra na parede, entende? Que fica o gigante, lembra? Que tem essa parte que fala? É verdade, que a sombra na parede parece gigante. Ele leva isso no conceito, ele vai além. Ele realmente extrapola esse conceito filosófico totalmente na história. Em cada psique ali, de cada personagem, ele desenvolve e permeia esse conceito filosófico. Vai fundo nisso. Mas dessa maneira que você falou, bem natural, porque... realmente é o dia a dia dos caras ali. A Sasha é... chega a ser engraçado, mas a Sasha é nada mais nada menos do que o Davi Luiz daquela história ali, cara. Ela só queria fazer o povo dela feliz. Ela não tá ali. Ela não foi pra lá, tipo, pra matar Titã, vou mudar o mundo. Não, ela foi só porque ela queria dar orgulho pra família dela, cara. Tipo, você vê uma situação que ela se enfia e ela vai cada vez mais fundo naquilo. E ela nem se encaixa ali, né, cara? Ela não se encaixa ali. Exatamente, porque ela não tá ali por algo mais, ela tá ali por uma coisa simples, que você pode dizer que é banal. Mas diz tudo que ela é, diz tudo que diz tudo sobre o mundo que cerca ela. Porque a maioria das pessoas nas muralhas são daquele jeito. Entende? É o pessoal que vai trabalhar, vai cuidar da família. E não sabe se um dia vai vir um gigante comer tudo, quebrar tudo, e vai vivendo um dia de cada vez. Aquela vida sem sentido. Isso. Essa é uma vida simples, com sentido simples, mas com aquele peso que todos os personagens têm em comum. É isso que liga todos eles. Que até eu não lembro se foi o Eris ou foi o Armin que falou isso no primeiro capítulo. Aquela sensação de ser um pássaro trancado na gaiola. A gaiola. É isso mesmo. Todos eles sentem isso, todos. É a única coisa que todos eles compartilham. Mesmo o Levi, que é o cara que veio da barra pesada, da bandidagem, a Mikasa, com aquela questão de ser a única, sozinha no mundo, a única oriental, a sozinha, que não tem família, que se sente fraca, entende? O Eren, que perdeu tudo que tinha, e o Armin com esse desejo de querer conhecer, e ao mesmo tempo, quando se defronta com querer conhecer, o obstáculo, o medo... O medo impede. Sim. É, eu quero ver, mas o que tem lá fora, será que vale a pena? Porque é igual o Full Metal, né? Ele tem que pagar um preço muito caro pra conquistar aquilo. Será que esse preço vale muito? Será que o Armin tá sempre pensando nisso, né? Será que vai valer? Sempre se questionando, né? E aí ele pensa, né? Será que vai valer esse preço mesmo? Se eu chegar no mar, será que o preço pra eu chegar no mar vai valer tudo isso, né? Toda essa liberdade, será que vale a pena, né? É. E novamente, é aquela questão filosófica levada ao limite, né? Você vê que ele quer ir, que ele vai, até chegar aquela parte do mangá específico e do anime, que o Eren vai pra fechar a muralha com a pedra nas costas, e aí ele fica gritando... エレンは外の世界に行きたいと思ったの。俺たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒むものがどれだけ強くても関係ない。炎の水でも氷の大地でも何でもいい。 それを見た者はこの世界で一番の自由を手に入れた者だ。戦い、そのためなら命なんか惜しくない。どれだけ世界が恐ろしくても関係ない。どれだけ世界が残酷でも関係ない。 A vida deles é lutar. Eles não têm escolha, entende? Ainda que não valha a pena, Ele só tem isso pra fazer. E é isso que liga todos os personagens. E é isso que é brilhante. Porque você pega isso de cara. Ele não precisa de um monte de capítulo desenvolvendo, sabe? Isso tá... É o clima do ambiente. Você vê no ar esse medo constante, essa tensão constante tá o tempo inteiro ali. Mesmo quando a Sasha faz uma zoeira com a batata. A própria expressão dos personagens, cara. Tipo, você vê isso nesse último capítulo do anime, que me deixou louco, né? E no desenho mesmo, você fica maluco com a expressão ali que eles conseguem passar com o desenho. Tipo, o desespero de cada personagem, o desejo, você fica maluco com tudo isso, cara. É louco, é muito legal. Quando eu comecei a ver o Shingeki no Kyojin, eu fui direto no mangá, né? Eu fui pego pelas imagens do trailer e tudo mais, mas eu fiquei com um cagaço de verdade de assistir, aí eu fui direto no mangá. Então somos dois. E assim, eu fui lendo, eu tava assim, cara, isso é terror, mas não é terror, mas eu tô adorando, quero continuar. E tipo, eu lembro que a sensação que eu tive foi que nem você falou, dos livros do George R. R. Martin, né? Que o protagonista já morre ali da primeira, você fica, meu Deus, peraí, ele morreu? O que tá rolando? O que tá acontecendo, né? É muito legal isso. É igual, ele matou o Ned Stark. Como que ele me mata o Ned Stark, cara? Aí você fica, mano. Me fala. E a primeira temporada do anime, ela te joga num ambiente onde você não sabe de nada, nada que está acontecendo, e apenas que os seres gigantes devoram as pessoas. Você não sabe de nada, cara. É desesperador, porque assim, eles vão te dando informação de pouquinho, né? Aí, tipo, você descobre que os gigantes, eles vão lá, eles invadem, eles comem, mas não é pra sobreviver. Eles comem, eles vomitam e comem mais. E você fica, meu, que bicho é esse? Não, que bicho é esse? Na hora que os recrutas vão pra primeira invasão dos titãs lá na cidade, lá, acho que, se eu não me engano, acho que é na muralha da Rose. Não lembro se é da Rose ou se é... Da Maria? Acho que é a Maria. Maria, acho né? É Maria também. Acho que é a muralha da Maria. Que o cara fala assim: não, que os titãs estão atacando e tal. Aí o cara fala assim: não, mas aí foca no titã que tá vomitando. Aí, cara. Aí você olha e fala assim: meu Deus, por que ele come então, cara? E aí você olha assim e ele tá vomitando as pessoas, né? E um dos que é vomitado é um dos recrutas, né? Que ele era, ele por todos ali, ele era considerado o melhor, né? Era o que tinha melhores notas, que tinha o melhor desempenho com as armas e tal. E que ele tinha um bom coração também, e ele morre. E aí a galera fica em choque, porque se ele morreu, todo mundo vai morrer, entendeu? Exato. E aí você vê o titã comendo o cara, e depois você vê o titã vomitando o cara, e tipo, what? Entendeu? É. O que tá acontecendo, cara, nessa história? É na primeira temporada que eles vai tipo, tem essa entrada na muralha, né? Aí eles ficam presos num prédiozinho, né? Lota de gigante, episódios. Né? Isso, é um dos primeiros episódios. Essa cena, assim, é horrível, cara. Quem tem claustrofobia se sente assim, porque mostra eles lá dentro, aí aparece o rostinho do titã olhando pra todo mundo, sabe? E quebrando tudo lá, engolindo a galera, e você fica, como é que o pessoal vai sobreviver a isso? O pessoal encontra as espingardas lá e começa a tirar nos olhos. Começa a tirar nos olhos dos titãs. É, nossa, cara, é louco isso. É, e a parada, isso, sabendo que vai estourar o olho dele, o olho regenera. É uma loucura. Como a gente falou no treinamento lá, que acontece no período básico pra entrar nas tropas do reino, né? Que acontece ali as separações. A gente tem recrutas que vão pra polícia militar, que é o grupo que praticamente são os beneficiados, né? Que tem as melhores notas, que é igual o exército normal, né? Quando você vai pro exército, quando você escolhe servir a aeronáutica ou o exército ou a marinha, você escolhe a base que você vai através das suas notas. Então, ninguém escolhe ir pro Acre, por exemplo. Quem tem as menores notas acaba sendo mandado pra lá. E no Shingeki no Kyojin, o legal é que segue as mesmas regras, né? Então eles têm as melhores notas e as menores notas, né? Então as melhores notas vai escolhendo a tropa em que quer servir. É, a gente tem algumas pessoas que escolhem a polícia militar, que serve para fazer a guarda do rei e dos nobres. A gente tem a guarda estacionária, que faz a vigilância dentro das muralhas, são conhecidos como os vagabundos, né? São os policiais. São os soldados que nunca estão preparados para nada. E a gente tem também a Legião do Escotismo, que é mais conhecido. Depois eles cagam para esse nome e vira a tropa da exploração, Ou também tem os sentinelas de exploração, sentinelas de reconhecimento, tem um quadro de nomes. Tem a subdivisão. Isso. São as subdivisões que tem dentro da tropa de exploração, né? E acaba que a gente tem algumas separações, por exemplo, a Anne. Ela escolhe ir para a polícia militar, mesmo o Eren fazendo todo o escarcéu lá para a galera escolher ir para a tropa de exploração. A gente também tem a guarda estacionária, que nenhum dos principais acaba escolhendo ir para lá. E a gente tem a Legião do Escotismo, né? Que é aonde a maioria dos protagonistas, dos coadjuvantes e dos protagonistas escolhem ir. E é aí que a gente conhece o Levi, né? O Levi. Junto com... Nossa, animal. Que acaba sendo o mentor do Eren, da Mikasa e do Armin, né? Ele acaba meio que se tornando o mentor quando eles encontram pela primeira vez a Titã Fêmea, né? Que é a parada mais cabulosa do anime ali, naquele momento, né? Que é a batalha na floresta, que é uma das coisas mais malucas que existe. A gente falou aqui que o Eren, né, o mangaka, ele teve a ousadia de matar o personagem principal, né? A gente tem, lógico, né, Dragon Ball matou o Goku 1 milhão de vezes, mas o Goku sempre voltava, né? O Kuririn então nem se fala, mas a própria, eu gravei um vídeo sobre conhecendo as siglas de Dragon Ball, e na própria abertura do Dragon Ball Z, o Goku tá morto, entendeu? É muito engraçado que o Goku tá morto, né? Ele tá com a áurea lá, né? E quando tá com a áurea no Dragon Ball, indica que a pessoa tá morta, né? E... Até porque Dragon Ball tem muito a ver com isso. Desde o primeiro, desde o clássico, sempre teve a ver com esse negócio de morte, de vida. Isso. E aí, quando o Eren acaba sendo devorado... ele descobre, cara, que na verdade ele também é um titã. E aí, cara, a sua cabeça explode. Nesse exato momento, se você já tava com a cabeça explodida, tipo assim, mano, ele matou o personagem principal. Ele matou o personagem principal. E aí, quando o braço do Eren, ele é cortado, né? O braço do Eren, ele é devorado. E aí, de repente, o Titã engole ele por completo e aí ele fica lá no ácido, né? No ácido do estômago lá, né? Que isso, vai, cara, essa cena é louca. Vai começando a corroer ele lá dentro do estômago do Titã. E aí o bichão se transforma num Titã, cara. E é uma parada de louco, porque quando ele se transforma num Titã... Ao mesmo tempo ele começa a lutar contra outros titãs, ele começa a fazer com que os titãs recuem, né? Quer dizer, recuem não, ele começa a matar todos os titãs e ele salva a galera que tá ali cercado na torre. O problema é depois que ele salva a galera que tá cercado na torre, porque, cara, tem um titã que tá matando todos os outros titãs, mas a gente não sabe quem que é essa pessoa. E aí a galera que sempre lutou contra os titãs, como que eles vão entender que tem um titã a favor deles agora? E aí, ele tava num berserker quebrado também. Ele tava num frenesi, né? E aí quando a história começa a pegar né? Quando você começa a observar que a história tá andando, né? Que tá caminhando e você começa a perceber, tipo, caraca, velho, tá começando a fazer sentido as coisas. Você vai começando a entender como que funciona a cabeça do mangaká, né? Você tá começando ali, tipo, 2%. Você tem uma barriga que tá sendo carregada até hoje, né? Mas você tem todo esse processo de que, caraca, o personagem principal que tinha morrido, agora ele é um titã. Ou seja, praticamente ele morreu de novo. E aí você vem todo um cerco, né, de pessoas tentando explicar que ele é do bem, né? E aí tem toda essa coisa, você que já acompanhou o anime, sabe o que aconteceu com o decorrer da história do Armin e da Mikasa tentando provar que o Eren é inocente, né? E é uma das coisas mais fabulosas do anime e do mangá. Aquela cena que o tenente manda matar ele e os dois entram na frente dele pra ele não atirar nele é sensacional. Que ele vai formando as costelas pra proteger eles, cara, dos tiros. Não, e a formação, o detalhe, cara, do anime de ir formando como se fosse uma árvore, ela vai crescer, o titã ele vai sendo formado, e vai sendo formado, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí ele meio que forma só o osso, né? E o osso, na hora que dá o tiro, ele protege, cara, o Armin e a Mikasa, como se não tivesse acontecido nada, cara. Foi brilhante aquela cena, o Hajime Isayama soube construir com perfeição aquilo ali. Porque é um momento que eles foram pra defender ele, mas eles foram naquela. A gente vai morrer. Eles tinham certeza que eles iam morrer, cara. Mas eles foram mesmo assim, tipo, foi um ato de entrega tão grande deles, e o jeito que ele se transformou, ele não se transformou completamente, ele se transformou só pra proteger eles. Aquilo foi tão emocional e tão bonito, cara. Aquele take no mangá é lindo, e no anime também é bonito pra caramba. É fantástico. Mesmo que o mangá, que o cara não saiba desenhar muito bem, mas ele, as ideias dele, a história dele é o que importa, né? Isayama é que nem o Kubutichi pra mim. Ele, o negócio dele é tomada. Quando tem que fazer um desenho assim que é uma tomada, ele é brilhante. Cara. Ele é brilhante. O Kubutichi é assim. Kubutichi não desenhava cenário, desenhava personagens sem fim, desenhava tudo zoado. Mas quando tinha que botar aquela capa dupla bonitona, cara, o bicho arrebentava o desenho. É. E aí a tropa de exploração, numa missão pra fazer o reconhecimento da... fazer um reconhecimento para expulsar, né? Tentar expulsar os titãs que invadiram a muralha nova, invadiram a muralha novamente, né? E que no meio dessa missão que eles encontram outro titã que acaba meio que perseguindo eles, né? E aí a gente observa que é uma titã fêmea, né? Que é uma titã que tem traços femininos e que é muito inteligente. E é aí que a gente vê, cara, a atrocidade que esse autor é capaz de fazer, cara. Porque você vai vendo, mano, ele arranca a esperança do seu coração, mano. Você fala, verdade. Mano, sorrindo. Todo mundo ali, ele te dá uma certeza. Todo mundo ali vai morrer. O personagem principal vai morrer de novo. Entendeu? E ele dá essa certeza pra você, cara. Porque você fica tão inconformado, cara, que daquele negócio, que aí a Titã vai atrás de um por um. Um por um. E aí... Ela cai. E aí você vê o poder que o Levi tem, cara. O poder que o Levi tem de fazer as pessoas se acreditarem até o último minuto, cara. Porque ele fala assim, não... confiem na tropa. E o Eren vai confiando, vai caindo um, vai caindo dois, três, quatro, cinco. No final só sobra a Mikasa, o Eren, o Armin e o Levi. Só sobra os quatro e ele falando, confiem na tropa. E aí quando ele fala, vai, mano, o Eren vai pra cima da menina, mas vai com gosto, cara. E ele vai... E, cara, é uma das cenas mais lindas que você pode ver numa adaptação de anime. Cara, é sensacional, cara. Você vê o Eren pulando, a maneira como o Eren vai se transformando até ele chegar e quando ele, o soco dele chega na... Quando o... Falei, vou ver. Opa! Quando o soco dele chega na Titã Fêmea, cara, e aí ela acerta nela com tudo, cara. Que você fala, putz grilo, cara, que parada agora fantástica, mano. Agora vai, sabe? Aí a esperança que ele tinha arrancado do seu coração, ele te... tava aqui. Ele dá pra você de volta e você fica, caraca, mano, que cabuloso, cara, sabe? Tipo, mano, é muito surreal isso que o autor faz com você. Ele te dá esperança, ele arranca a sua esperança, ele te dá a esperança, ele arranca de volta. E você fica nesse jogo de não querer dar de volta a esperança pra ele, mas ele fica sempre tentando arrancar a esperança de você quando você vai lendo. É um sofrimento pra ler essa história, cara. É um sofrimento pra assistir isso, cara. Isso sem falar que é brutal, né, cara? Porque assim, quando a Titã Fêmea aparece, é assim, eu tenho na minha memória ó, ela, tipo, acabando com as tropas, ela não, pegando um dos caras, ela pega um deles pelos o equipamento deles e gira, aí você vê só o sangue no fora, e você fica, não sobra nada. Eu falo, caraca, mano, é tenso essa parte da Titã Fêmea, cara. E você vê que ela é inteligente pra caramba, né? Você fica, meu, o que tá rolando? O que tá acontecendo? E novamente ele usando aquele recurso do início do olhar. O olhar dela já intimida pra caramba. Não, você já olha, é incrível, incrível. Não, e ele é a primeira vez que ele usa algo que ele passa a usar sempre no mangá. E no anime, né? Lógico, né? Mas no mangá porque veio primeiro, mais precisamente. Que é te jogar na sua cara e você não saber do que se trata. Isso. Entendeu? Porque o que acontece, né? O Eren consegue fazer com que a Titã Fêmea... Ele consegue meio que empatar com ela e ela foge, né? E aí eles voltam pra muralha. O Armin, desgraçadamente, bola um plano do baralho. E aí eles descobrem... Plano digno de Sherlock, aquele plano dele lá. Eles descobrem que a Anne, que foi a companheira de batalha deles, era a Titã Fêmea. E, cara, e se você volta a assistir de novo o anime e o mangá, você percebe, cara, que a Titã Fêmea é traçadamente a Anne, cara. E você não enxergou isso. A posição de luta, a posição de tudo que ele te entregou no mangá, e você não enxerga, cara. E você fica indignado por você não conseguir ter visto isso, sabe? E isso é uma das coisas que você fica maluco com que o autor faz pra você no mangá e no anime. O Bruno comentou sobre o Yazama ser o George Martin no mangá, cara, mas se você for analisar mais profundamente, o cara é muito Shyamalan, sabia? É verdade. Tem os pontos twist que gosta, cara. Não, só que você vê. Só quem vê o Shyamalan percebe ali aquela maldade que o cara tem de jogar na sua cara de uma forma muito explícita, mas que você não consegue perceber. Não, então, isso aí, cara, é exato, porque assim, sem dar spoilers, né, mais pra frente a gente vai poder falar do mangá abertamente, tem coisas que realmente a gente não pega. Nessa luta, assim, a primeira luta que eles têm, né, com a Titã Fêmea, tem algumas coisas que acontecem, que joga na sua cara o que tá rolando, que tem uma conspiraçãozinha ali, você não pega, e você só pega depois quando joga tudo na sua cara. Você fica, meu Deus, você não pega. Você não pega, cara, você não pega. É incrível como que ele consegue fazer isso com você durante o mangá e o anime, o mangá inteiro, né? E agora o anime, é isso. Pra quem só acompanha o anime. Mas, cara, ele faz isso o tempo inteiro. E você não consegue, sabe? É igual o Robin, o Robin lá que joga no Bayern de Munique. Todo mundo sabe que ele vai cortar pra esquerda. Mas ninguém consegue pegar o filho da mãe. Entendeu? Mesmo ele cortando pra esquerda. Todo mundo sabe que ele vai cortar pra esquerda. Ele vai cortar pra esquerda e vai chutar. Entendeu? E ele sempre vai passar pelo marcador e vai fazer o gol. Entendeu? Esse cara sempre faz isso, mas ninguém consegue adivinhar, entendeu? E isso que torna a história interessante, né? Inami yori kyojin tasu shirai, Orurosa wa toppa sareta. Kyou wa jinrui saiyaku no hi ga kōjin sareta hito. Soshite jinrui shijou mottomo isogashiku hatarukubeki beki toki ga ima da. Hito wa tatakau koto o yameta toki, hajimete haikoku suru. Tatakai tsuzukeru kagiri wa mada makete nai. 僕たちはずっと巨人によって巨人から守られている。南に俺の村があります。巨人が来た方向に。この裏切り者が！その子はまだ何も知らない壁の秘密を知り、公に話すことを選べる権利を持っている。もし巨人化したエレンが硬化する巨人の能力で壁の穴を塞げるのだとしたら、 この敵へ害虫が。 Caminhando para a segunda temporada, você percebe que eles cagaram para essa parada de elemento, porque o anime continua, o anime começa, né, lá do novamente, e tipo assim, cara, eles cagaram literalmente para a parada dos elementos. Eles colocam foco no Titã que aparece lá na muralha, que até hoje não tem explicação sobre isso. Na verdade, tem um pouquinho, mas deixamos pra prova. Deixamos falar que a gente vai falar daqui a pouco. E essa segunda temporada, ela começa de um foco totalmente diferente, né? Porque nós tivemos um foco muito grande no Eren, na Mikasa, no Levi e no Armin na primeira temporada. Já na segunda temporada, a gente já tem uma troca de que o foco já passa para outros personagens. A gente já tem uma... esse mangaká, velho, ele é o cara. eu tô aqui, batendo palmas pra esse cara de novo, cara. Porque ele consegue fazer uma parada tão gratificante, que nem a gente colocar um exemplo do Kishimoto. O Kishimoto, ele tentou aprofundar os personagens de Naruto em Naruto Shippuden e ele falhou grotescamente. Miseravelmente. Cara, miseravelmente. É triste, cara. Ele não conseguiu aprovar ninguém e tentou aprofundar. Chegou uma hora que ele desistiu. Ele desistiu. Ele voltou. Pior ainda. Uma hora que ele desistiu completamente. Ele desistiu. Lavou as mãos pesado. Porque aconteceu, o diretor, ele chegou, provavelmente o diretor do mangá chegou e falou, mano, você precisa trazer o Gaara de volta, porque senão a história não vai andar, entendeu? E aí, cara, que ele teve que trazer personagens que ele já tinha aprofundado bastante na fase clássica. Já tinha resolvido, ele teve que trazer de volta, porque ele perdeu totalmente a mão na história. O Gaara, ele resolveu logo no começo do Shippuden, cara. No começo do Shippuden, entendeu? E ele teve que trazer... Foi o Shippuden, já resolveu o cara e ele teve que trazer de volta. Ele teve que trazer de volta, entendeu? Porque ele não conseguiu aprofundar ninguém na história. E esse cara, o Isayama, ele faz uma parada tão cabulosa com os personagens que você vê uma evolução gigantesca em poucos em poucos episódios, em poucos mangás. Ele consegue aprofundar o Connie, ele consegue aprofundar a Sasha, ele aprofunda o Rainy e o Bertolt, ele consegue aprofundar os personagens em questão, em quadros. Ele consegue aprofundar os personagens apenas em quadros. Ele aprofunda a menina lá, a loira, que não, a gente não pode revelar. Não falar o nome dela. Ou não falar o nome dela, porque faz todo sentido pro mangá. A menina loira lá, que eu esqueci o nome dela, o nome falso dela. E Krista. E a gente... Ele faz, ele aprofunda a Krista e ao mesmo tempo, cara, ele aprofunda a Ymir. E o fato deles terem aprofundado esses personagens mostra com que todos os outros personagens têm um aproveito muito grande, né? E além disso, né, a gente na luta que o Eren, ele acaba derrotando a Annie, né? Só que antes da cientista maluca lá conseguir pegar ela, a Annie, ela usa um poder de cristalização, né? Que ela, ninguém consegue quebrar esse cristal, ou não há alguma ferramenta que possa quebrar esse cristal, né? Então, as pessoas que estão lá dentro da muralha não conseguem conversar com a Annie. Mesmo a Annie permanecendo viva, mas ela mesmo ela permanecendo viva, mas ela não tem contato com as pessoas do lado de fora, né, que estão fora do cristal. E a gente também tem algumas outras alguns pontos, né, como o Titã que está dentro da muralha, que a gente tem toda aquela a parte do pastor tentando falar, né, do Levi tentando fazer ele falar, e ele falando que não vai falar, o Levi tenta de todas as maneiras fazer ele falar, e ele não fala, até que o Levi cede e libera ele, né, e tem toda a parada, né, de coisas que fazem com que a segunda temporada, ela se torne algo mais profundo, né? Ela começa a aprofundar mais os personagens, ela aprofunda mais a história e o mais interessante, né? Que o Isayama, ele aprofunda também o cenário, né? Não são apenas muralhas. Não são apenas muralhas, entendeu? São titãs dentro da muralha. E aí você fala assim, caraca, velho, os caras estão tão ferrados, mas tão ferrados, que até o que protege eles pode um dia ferrar eles. Então, são coisas muito, muito estranhas, né, do que pode acontecer na própria série, né, do que pode rolar na segunda temporada. A gente vai ficar por isso na segunda temporada, porque a gente não vai soltar muito spoilers do que vai acontecer. Se você assistiu, se você está acompanhando o mangá está no 93, você pode estar acompanhando a gente falando sobre o mangá daqui a pouco. Porque antes nós iremos falar daquilo que consagrou Shingeki no Kyojin de vez, que é a trilha sonora que esse anime tem. Nossa, cara, é maravilhosa, cara. Ô anti-herói, que você que é um cara que ama trilha sonora, o que você acha da trilha sonora de Shingeki no Kyojin? Cara, eu só baixei tudo que você pode imaginar que tá relacionado a Attack on Titan. Tentei baixar que não existe ainda, que é a trilha da segunda temporada. Hiroyuki Sawano, pra mim, é um dos caras mais geniais que eu já ouvi compondo. Ele compôs pra Gundam Unicorn, a série do Gundam, de animação do Gundam. E ele tem uma atmosfera muito boa e muito incrível, porque ele consegue dar um tom épico pra atmosfera sonora, que eu nunca vi ninguém fazer, nem no cinema, nem em nenhum anime. ele consegue elevar, assim, ele e os instrumentos que passam uma sensação meio... medievalzão, assim mesmo, tem aquela pegada muralha, ele consegue capturar a essência do anime. Cara, fantástico como ele faz. A grandiosidade dos titãs. Ele é um gênio, é um gênio. Fantástico como ele faz. Cara, é animal, isso, cara. Animal. Não, e pior que você observar, as três opens que foi lançada até hoje tem a mesma pegada, mas você percebe que a melodia é diferente. Mas você, é a mesma pegada que você sente vontade de socar o peito e cantar aquela música como se fosse um nacional, cara. As opens, elas já não são parte do Hiroyuki, as opens são do Linked Horizon, é uma banda, sim, eles misturam lá. Mas esse cara que faz a parte da trilha sonora, ele que fala assim, mano, tem que ser dessa pegada, entendeu? Não importa, o cara que manda. É o cara que manda, entendeu? Tem que ser nessa pegada, e é esse cara aí que manda na parada, velho. Ele é genial, cara, se você pegar... O primeiro episódio do anime, você vai ver a abertura. Não é nem o episódio, começa já com a abertura. Que é a abertura que desce, já põe você pra... Caralho, esse anime é épico no primeiro minuto, velho. Só por causa da abertura. A abertura já chega com dois pés no peito, cara. Você já fica, meu, o que é isso? Concordo, sim. Amigo, a abertura de SNK é regra zero da vida. Sabe qual é a regra zero da vida? Você não pula. Você não pula a abertura. De maneira nenhuma você pode pular a abertura. Mas isso, você não confia na pessoa que pula a abertura de Game of Thrones nem a abertura de SNK. Você não faz isso. Porque, pula, cara, a abertura, ela é aquele 1 minuto e 30 que ela vai. Cara, você pode ter feito zumba. Você pode ter feito zumba. Você chega na frente da televisão, a Open começa a tocar, cara, ela já te joga pra dentro do anime. Dentro do universo, e você já fica ali frenético, cara. Ela já te põe ali no universo. Você vira um soldado da tropa de exploração. Entendeu? Eu tava até comentando com a... É uma declaração de guerra e uma música tema de versos, assim. Tipo, homens versus titãs. Eu tava comentando com a senhora LP e eu falei, cara, a abertura do SNK, ela é tão sinistra que você realmente tem vontade de socar o peito, né? Que é a maneira como eles fazem sentido lá, e começar a cantar a música, cara, começar a cantar a abertura. E isso, cara, é uma coisa que raramente as aberturas conseguem pegar. Vou dar um exemplo aqui de Naruto de novo. Você pega, dá um exemplo de Naruto de novo. A primeira open de Naruto, lá, o clássico, é aquela. Mais ou menos. A segunda open, que é Haruka Kanata, é uma abertura que ela é épica, entendeu? Já a terceira abertura, eu nem lembro qual que é, entendeu? Então, tipo assim, você emplacar três aberturas de anime, três opens do mesmo anime que se tornem épica, cara. É uma parada que é de outro nível. É um anime que... Poucos animes têm isso. Entendeu? Poucos animes... Poucos não. De todos os animes que eu já assisti até hoje, a única abertura que me pegou pra caramba mesmo foi Full Metal, que é a primeira, a Open, a segunda Open. Eu nem sei se Full Metal tem uma outra abertura, mas eu acho que deve ter uma outra abertura. Mas foi só a primeira Open do Full Metal Alchemist e a abertura de Steins Gate. Que faz toda aquela abertura, te proporciona um ambiente, um mundo totalmente para você se adaptar àquela obra. Mas é só que, tipo assim, não tá nem aos pés do nível de Shingeki no Kyojin, sabe? As trilhas sonoras, as músicas, eu não tenho nem o que falar. A parte em que, cara, eu lembro perfeitamente por causa da trilha sonora, na parte em que eles estão escolhendo pra qual tropa que eles vão. Aquela música crescendo. E de repente... Cara, explode, você fala, é, eu sou tropa da exploração, é. Mano, você abraça a cena por causa da trilha sonora, cara, é uma parada fantástica, mano, é uma parada fantástica, é de, nossa, cara, é surreal, é surreal. Fantástico. Eu só tenho que dizer que a trilha instrumental, quem gosta muito de Attack on Titan, vai gostar demais de escutar também a outra composição de Hiroyuki Sawano para Gundam Unicorn. É a mesma pegada, parece estar ouvindo um Shingeki no Kyojin, versão estendida, assim, a trilha sonora instrumental original. Vale muito a pena dar uma conferida, é a mesma assinatura sonora, sensacional, de épico. E um dos motivos de eu gostar tanto do anime, além de inspirar tanto, com tanto fervor além do mangá. Eu vou encher o saco do chefe dessa vez, cara, mas vai ter link no post, hein, gente. Vai ter link no post. Kill la Kill. Kill la Kill é dele. Xenoblade X é dele. Guilty Pro, Bios. É uma música que você escuta, você chora que nem um desgraçado, porque a letra é bonita, o arranjo é lindo, tudo é fantástico nessa música. E Música, que é um CD dele que ele fez, com ele tocando todas as músicas sensacionais dele. Esse disco é imprescindível, você tem que ouvir. Por favor, vou colocar esse link no post aí, chefe. Link no post. E, galera, você que a gente andou avisando por todo o podcast que a gente ia chegar na zona de spoilers, e a zona de spoilers é agora. A gente vai falar sobre o mangá de Shingeki no Kyojin. Eu recomendo você a ler o mangá da história, porque é uma outra sensação. Eu recomendo você a ir além. Volte a ler o mangá do capítulo 1. Leia do capítulo 1 e vá até o capítulo 93, que está agora o mangá. Faça essa experiência. Mesmo nós, lendo o mangá, nós assistimos o anime também. Lógico, não tem a mesma experiência de saber as coisas pelo anime. Vocês vão passar a saber as coisas pelo mangá. É uma coisa fantástica de você saber algumas coisas que o anime, ele meio que pulou, não sei porquê, algumas coisas, mas outras coisas foi por falta de dinheiro. Mas no mangá, você vai ler e você vai perceber que a proporção é totalmente diferente daquilo que foi passado pra você no anime. Então, essa parte agora do podcast é só pra quem leu o mangá, que a gente vai falar sobre algumas teorias e sobre algumas coisas que foram reveladas nos últimos 3 capítulos do mangá, que mexeu com a nossa cabeça de uma maneira totalmente maluca, de jeito que a gente tá pirado, sabe? Então, você que não leu o mangá, pare de escutar agora e vá ler o mangá e você volta a ouvir neste exato momento, nesse podcast. Fique atento, porque agora começa a nossa zona de spoiler. Gente, eu tô alucinado com o último capítulo, cara. É muita informação, velho. É muita informação. É o 93, né? É o 93. Cara, esse é louco. Já saiu, cara. Já saiu. O 93 saiu. Tô te manda... Vou te mandar eu... aqui, ó. Aqui no Yu no Mangas, eu tô conseguindo ler até o 92. Pô, lê no Central de Mangás, leio... mano. No Central de Mangás, não. Eu leio no Yash... No Mangá... Eu leio no Yash Mangá. Lê no... Eu tenho o Shingeki Project aqui. Então... Ele... Cara, ó, tem, um mangá, tem um aplicativo... Pro... Tem um aplicativo no na Store, que é de mangá mesmo, e tem um monte de mangá junto nele, sabe? Eu leio no Manga Reader, e ele tem, tá atualizado certinho. Aí, ô, Cassiano. Mas é muito estranho ver o Grisha conversando, cara. Ver o Zeke conversando. Ver quem conversando? Que o olhar dele é o mesmo. O Zeke conversando, o olhar dele é igualzinho dele na forma Titã. Nossa, aquele pior, né, cara? É... Então, cara, é verdade, é isso mesmo. Nossa, é muito legal, não, cara. Na hora é um detalhe. É um detalhe que... Eu tava lendo o mangá, e aí eu falei assim, ah, eu não tô lembrando direito, né, de algumas partes que eu li faz tempo. Acho que é do capítulo 80, 81, eu voltei a ler. Aí eu fiquei pensando assim, mano, aí eu vi a cena em que o Eren olha pro hospedeiro do Titã encoraçado lá. Caralho! Não, que o do Titã encoraçado, ó, do Titã... Bestial, que ele. Que ele olha pro carinha lá, né? Pro. Zeke. O Zeke. E aí ele olha pra esse cara aí, e ele olha e ele compara o pai dele, e eu falei assim, por que. Aí eu fiquei pensando, por que parece tanto, mano? Só que o autor do Shingeki no Kyojin, ele é tão desgraçado que ele põe umas paradas, ele joga o bagulho na sua cara, velho. Joga o bagulho na sua cara e você não pega no ar, cara. Não pega no ar, cara, sabe? Não é igual o óbito do Naruto, que tava na sua cara o tempo inteiro. Todo mundo já sabia que no final ele era o... Todo mundo já sabia. Que o Tobi era o óbito. Mas, cara... Tava muito na cara. Só que o desgraçado do autor do Shingeki no Kyojin, ele jogou na sua cara que os dois se pareciam. Mas ninguém, cara, ninguém que eu conversei fez o fato de que o maluco era irmão do Eren, cara. Nossa, cara. Pior que é, cara. Se não, você tipo, pegar o primeiro capítulo, você vê. Como que pode, cara? Primeiro capítulo, a cara que ele tá é a mesma cara que o Zeke tá depois. Igualzinho. Igualzinho. Só muda a roupa. Não, e a parada da esposa do pai do Eren, a primeira esposa, comer. Cara, eu fiquei. Comer a mãe do Eren, cara. Assim, eu pulei da cadeira. Putz grilo, cara. Nossa, cara. Por isso aquele olhar dela quando ela fez aquilo, lembra? É. Aquele olhar, e ela tava olhando pra ele, pro Eren. Caraca, eu falei, velho, cara, é não uma... foi aleatório. Não é nada. Não, tipo, o Eren, ele chora nessa parte, né? Ele dá uma choradinha quando ele percebe que é a outra esposa do pai dele, né? Porque ele herdou as memórias do pai dele, né? Isso. E aí destrava, é muito, né? Louco isso. Cara, mano. Isso. Eu fiquei inconformado, cara. Cara, eu fiquei... muito duro, doeu pra caramba. Cara, eu falei, velho do céu. Oh, é muita... Esse cara, ele tem o dom de te mostrar as coisas na sua cara e você não pegar o negócio, cara. O próprio pulo de tempo, né? Eu demorei muito tempo pra sacar que eles estão no futuro, sabe? Eu fiquei assim, mas que estranho esse pulo, né? Eles pularam um tempo, né? Esses quatro anos. Eles pularam 4 anos, né? Na história, né? Teve um erro na tradução lá do... Que qualquer mangaká coloca na primeira página, na última página, a tarde gigante assim. Pulo de 4 anos posso depois. Ele não faz isso. 4 anos depois. Ele não fez isso, cara. E aí você tem que pegar no ar, cara. Porque senão você vai lendo. No primeiro capítulo. E você vai lendo, tipo assim, cara, o que tá acontecendo, mano? Caraca, que nem no primeiro capítulo, que ele manda aquela. Daqui a 2000 anos. Daqui 2000 anos. É, foi uma das... Foi isso no primeiro capítulo. Então, cara, eu fiquei... Isso que é a pior... Eu convidei essa menina. Eu convidei uma menina que ela fez uma... Só que ela não me respondeu. O outro carinha que eu convidei não leu o mangá. Eu falei, ah, mano, você vai tomar spoiler de... É, de graça. Você vai tomar spoiler de graça. De graça. Então eu falei, ah, nem vem, então. Não, pior que é o seguinte, porque, né? Porque esse 2000 anos pra você, tipo, você fica naquela. 2000 anos pra gente, 2000 anos pra história, 2000 anos pra quem? Não, mas faz esse propósito. Mas aí que tá, cara. Será que eles vão começar a trabalhar com linha, viagem no tempo, cara? Tipo, igual o Desmond do Lost? Ou o próprio... Então, cara... Ou o próprio Karim lá do Steins Gate, que troca, manda a mente dele pro passado, troca, manda a mente dele pro futuro. É umas paradas meio loucas, assim. Eu fiquei pensando porque... parece a Mikasa, né, mano, que fala pra ele, nos vemos daqui a 2000 anos. What? Cara, nossa, não, então, tirando isso, tipo, tem aquela cenazinha, eu acho que no capítulo 89, se eu não me engano, o Eren Kruger, né, que é o Coruja, eu li em inglês, não lembro se ele tá como Coruja aí no português, que até que é o cara que encontra com o pai do Eren, é Coruja, né? Isso. Ele fala assim, não sei o que, da Mikasa e do Armin, daí ele fala, aí o pai do Eren fala, do que você tá falando? Ele fala, não sei, isso deve ser memória de alguém. Eu fiquei, caraca, velho. Então eu fiquei, meu Deus, tá de sacanagem, não. Ele começou a falar ali com as paradas, e aí, então, só que ele é o Titã, ele é o titã principal, né? Ele é o Shingeki no Kyojin. E ele tem o poder de viajar no tempo, cara. Um dos cara, poderes... eu tô maluco com isso. Velho, mano, não dá. O Shingeki no Kyojin é um mangá, cara. Um anime que ele ultrapassou o limite de ser apenas um anime. Ele tem que estourar em algum outro lugar, cara. Não é possível. Não é possível deixar essa história morrer, velho. Mano, é um patamar totalmente maluco. É uma coisa do outro mundo. É tipo, que nem eu falei, tava conversando com o Rod. Cara, é uma parada tão cabulosa, mas tão cabulosa, que se a HBO adaptar essa parada, cara, se a HBO adaptar essa parada, velho, vai ser a maior série de todos os tempos. Vai deixar. É bem isso mesmo, cara. Vai deixar Lost no chinelo, cara. Vai deixar Lost no chinelo. Primeiro porque tá sendo amarrado de uma maneira que você não acredita que a história tá sendo amarrada desse jeito. Segundo, que envolve todos os elementos que as pessoas mais gostam de assistir em uma série, cara. E isso é sensacional, velho. Além da gente falar sobre as coisas do mangá, também temos as nossas algumas teorias. Eu vou pautar algumas teorias aqui sobre o anime e o mangá. E a gente vai falar algumas na ordem aqui que a gente for falando, né? As teorias seriam a descendência asiática, o fim do mundo, a dor de cabeça da Mikasa, Imir-sama, os guerreiros, o titã macaco, titãs na muralha, porão na casa de Eren, o que são os titãs e o misterioso para você daqui a 2000 anos. A gente pode começar falando sobre a bendita da descendência asiática, né? Que a gente vê isso muito no anime, que é quando a gente vê a Mikasa, né, sendo salva pelo Eren e pelo, se não me engano, é pelo pai dele, né, que acontece isso. Eles falam que japoneses, asiáticos, eles são, lógico, né, japoneses africanos. Que os japoneses, eles são raros na terra em que eles moram, né? E você vai percebendo que isso é realmente é verdade, né? E que agora a gente passa a perceber que existem dois japoneses na história, né? Dois asiáticos na história, que é a Mikasa e também temos o Levi, né? Na história, o Levi também é um asiático, né? É como se fosse pertencesse à família lá, né? Que eles falam que é a família Ackermans, né? Que são os caras que são os badass, né? Os badass. Então, que vocês acham dessa teoria aí? Então, cara, assim, me corrija se eu estiver errado, assim, naqueles últimos capítulos tem muita informação, né, inclusive no 93. Pelo que eu entendi, os Ackermans, eles são tipo um subproduto de umas experiências com os Titãs, sabe? Daqueles outros planetas. É isso mesmo. Outro povo. É isso mesmo. Eles acabaram sendo exterminados, né? Sim, por causa da periculosidade deles, né? Cara, eu fiquei muito mais doido, assim, com... Eu já achava o Levi, assim, é foda ele, né? E tipo, aquele episódio de ele fatia o Titã Bestial, eu fiquei, não, cara, não. Cara, e ele vai atrás dele até o inferno, né, cara? Quando o Titã Bestial olha pra ele e fala assim, você de novo? Cara, é mal. Mano, você de novo? E eu falo, caraca, o Levi com sangue nos olhos. Tá ensopado, cara. Aquele safado matou o amigo dele também, né, cara? É verdade. Lembra como ele matou o amigo dele? Foi com a pedrada, não foi? Pedrada? Foi. Não, ele largou ele lá pros outros comer, lembra não? Você passou até agora no mangá esses dias. Lembra? Você tá falando do desgraçado do Titã Bestial? É, lembra que ele deixou lembra que ele falou, ah, é o segundo melhor, só não é melhor que o Levi, lembra? E que ele fez com ele? Ele roubou o DMT dele, ficou lá conversando com ele, depois mandou os outros Titãs comer ele. Ah, é verdade, mostrou no anime, verdade, né? Verdade. No anime mostrou. Porque aquele cara era agora, do Levi. É verdade. Ele era o segundo, né? Só um é melhor do que ele, que é o Levi, lembra? Ela falou isso? Ah, é verdade. Foi ele que matou ele, pô. Caraca, é verdade. Olha, o Rod pegando as coisas realmente no ar, cara. Nem coisa que a gente não pega. É que, na verdade, o Bestial, ele matou a galera toda do Levi também, né? Tipo, até os que sobraram lá. O Bestial fez a limpa mesmo no negócio. Fez a limpa. Ele fez o que ele não conseguiu fazer. Foi isso. Não, o Bestial lidera isso. A missão da Ace era isso. Ele líder, assim, quando ele apareceu. O que causou um certo medo também. Não come ele. Aí o cara foi e mordeu ele. Estourou a cabeça dele. Eu mandei não comer. É mesmo, é até que é a primeira vez que ele vê os dispositivos que eles usam pra matar os titãs, né? Ele vai lá, pega e vai embora. Ele pega e fica olhando assim e tal. Aí ele fala, interessante, né? Aí ele fala assim, aí ele até fala pro cara, né, que ele. Ah, eu só tô pedindo. Aí eu vou pedir com educação pra você, né? Fala pra ele, né? Aí ele olha assim e tal, pega, aí ele vira as costas e sai andando, aí ele fala, ah, agora vocês podem comer ele. Aí, cara. E o Shingeki no Kyojin, ele tem uma parada que ele é tão cabuloso, né, que quando você vai assistir uma série como The Walking Dead ou algo do tipo, é rara as vezes que mostra alguém sendo devorado ou algo do tipo, que pega assim e tal, só quando mostra algum personagem realmente principal. Mesmo, que vai rasgando o cara tal assim, normalmente eles cortam uma cena tal. No Shigeki no Kyojin, todo mundo, todos, pode ser o coadjuvante lá, número 266, vai mostrar o Titã comendo, pelo menos começando a comer o cara como se fosse um sanduíche pela cabeça. Ele mastiga a cabeça do cara. Mano, você imagina, você começa a imaginar a dor que é isso, cara, é totalmente desproporcional. E a outra teoria que a gente tem é sobre a teoria do fim do mundo, que são que a gente observa numa cena do mangá em que o Uri Reis, ele conversa com um personagem meio que misterioso e eles começam a falar que o fim está próximo, né? Que o fim do mundo que eles conhecem está próximo. A gente que lê hoje o mangá, a gente está entendendo um pouco do que se trata esse fim do mundo, né? Exatamente. Não é o fim do mundo especificamente o mundo inteiro. É o fim do mundo deles ilhados ali na ilha. É o fim do status quo. E essa parada que eles têm isso, né, de, da maneira, né, do dom que o rei acaba tendo de fazer com que as pessoas esqueçam o passado, né, que elas sempre... É, a população acaba, acho que de, eu não lembro agora de quanto e quanto tempo, mas que as memórias das pessoas sempre são resetadas, né? Que a família Reis, ela acabava fazendo isso, inclusive meu sobrenome é Reis, né? Aí, olha aí. Ele quer de que tu cash, olha aí, ó. Só não vê quem não quer. Abra os olhos. E aí é como que isso é enxergado, né? Sobre a maneira como essa teoria ela é vista, né? Que realmente a galera já tinha acertado, né? Porque o mangá realmente respondeu, porque o fim do mundo que o fim do mundo da maneira como a gente conhece em Shingeki no Kyojin vai chegar, né? Porque a gente tinha um contexto de que a gente pensava que a humanidade tinha sido dizimada e só as pessoas que viviam dentro da muralha estavam vivas. Mas agora a gente pensa que não é isso mais, né? Existem todo um mundo de pessoas lá fora que tá um pé de guerra do caramba entre todas as nações do mundo, aonde há uma ilha no meio do fim do mundo que é cercada por titãs para todo lado e que existem pessoas que estão cercadas por muralhas ali nessa situação. Então, cara, foi uma reviravolta, né? Foi um chamado de... Shyamala. foi um toque de mestre lá, Shyamala, que, cara, quem leu o mangá no dia que foi lançado, fala, mano, não acredito que o cara, me fez isso, mano. Tipo, a casa caiu pra mim quando eu vi que, assim, os titãs, eles não são, tipo, uma coisa de outro planeta ou uma coisa de outro mundo, assim, tipo, os titãs, eles são... São companheiros deles, né? Eles são do mesmo tipo, é como se fossem brasileiros, né? Isso. O Titã é o meu vizinho, só que eu não sei que é ele. Que é o Titã, porque a minha memória foi pro vinagre. É isso mesmo. Entendeu? Que sempre acaba sofrendo esse reset aí, né? A galera também tem falado sobre as dores de cabeça que a Mikasa tem tido na série. E isso ainda não tem uma explicação, pelo menos que eu lembre, não tem uma explicação plausível no mangá e nem no anime, né? É, pelo fato da Mikasa ser uma Arkman, que é uma mistura, né, com os titãs, né, que eles são mais especiais do que os humanos normal, a galera tem falado que isso é uma maneira de que a Mikasa, ela tem despertado o poder de Titã já, né? E isso é uma coisa que tá por aí ainda, mas ainda não foi nem tocado na série ainda. Vocês acham que tem alguma coisa a ver? Eu tenho uma teoria. Porque foi falado que os reis, eles têm esse negócio de apagar a mente das pessoas e tal. E, sim, sim. E tem titã que tem o poder de pegar a memória de outras pessoas. Eu acredito que esse negócio da Mikasa com a dor de cabeça dela seja a ver com esse negócio do controle da mente. Porque também acredita que os orientais, eles não eram a mente deles não conseguia ser manipulada, mas... Se você juntar os dois pontos, manipulação de mente mais aquisição de memórias alheias, você meio que cria um gargalo na pessoa. Eu acho que você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Tô. Tipo, tô, ela tem esse conflito. Ela tem o... Cara, vamos supor, ela tem o poder. Uma parada muito louca aqui, cara. Ela tem o poder de puxar a memória de outras pessoas. Ela tem, só que ao mesmo tempo, foram anos e anos de tentando que a, entre aspas, raça dela fosse manipulada. Aí meio que é um conflito. Ela recebendo informação de um lado e do outro lado pessoas tentando tirar a informação da cabeça dela. não dela especificamente, você está entendendo? Anos e anos que fizeram isso com o povo dela, e como ela só sobrou ela, basicamente, e ela é uma pessoa que ela é sensível, eu acredito que ela é mais sensível para isso que o Levi, até pela vida que ela teve, foi muito diferente da dele. Então, tipo, ela meio que recebe esses ecos do passado na cabeça dela tudo ao mesmo tempo. Então ela pega as memórias das outras pessoas e essa tentativa de tirar a memória. E aí acho que é por isso que dá essa dor de cabeça nela, entendeu? São as duas coisas. Ela ao mesmo tempo pega as memórias das outras pessoas e ela pega essa memória das pessoas que o pessoal tentava invadir. É mais ou menos como se um computador estivesse sendo invadido de DDoS. Hoje, né? Tipo, nesse exato momento. Eu dei uma volta pro caramba pra conseguir um exemplo que eu consegui, finalmente. É como se a cabeça desse isso. Um DDoS. É informação vindo, informação vindo, informação vindo. E tipo, ela cai. Não consegue concluir nada. Não consegue concluir nada específico, uma informação que mantenha um dado sólido, mas ao mesmo tempo tá lá, entendeu? Isso. Eu acho que vai chegar um ponto onde isso vai, de alguma forma, criar uma singularidade. Ela pode transcender isso, né? Exatamente, ela pode virar a famosa, o tal. A gente vai voltar, a gente vai voltar nisso. A gente vai voltar nisso daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta nisso. Deixa no ar. Você falando, tu me deu essa ideia dessa teoria que na minha cabeça fez sentido tudo agora. Entendeu? Eu só levantei, daqui a pouco você corta. A gente também tem outra teoria que é uma das mais cabulosas, que é a da Ymir Samá, né? Que é uma história, né? De um spin-off em que uma personagem do chamado, na verdade, o nome do mangá é O Diário de Ilse. O nome do mangá é um spin-off muito bom. Recomendo vocês a estarem lendo se você não leu esse mangá. O mangá conta a história de Ilse, que é um soldado da tropa de exploração, que ela encontra um titã, e esse titã, ele não come ela imediatamente. É. Ele não come ela imediatamente, mas ela fala uma palavra muito, muito frequentemente, que é Ymir Samá, Ymir Samá, Ymir Samá. E aí esse titã chega até a ajoelhar e começa a falar com ela, interagir com essa pessoa. E aí surge várias perguntas. Por que que esse titã se comunicou com a Ilse? Por que chamou de Ymir Samá? E aí a gente tem toda, agora, né, no começo da segunda temporada e no mangá que já tinha contado, a gente tem todo o repertório, né, da Ymir, né, que ela era uma pessoa, né, que não se sabe de onde ela veio. A gente só sabe que ela comeu um dos amigos do Rainer, que tá lavando roupa, tá lavando roupa agora do capítulo 93. 30 anos depois, o cara vai resolver lavar roupa suja agora. E supostamente Ymir, a gente não sabe se o nome dela é isso mesmo. É por isso que eu falei que a história da Ymir, ela vai... Da mandíbula. Mas assim, eu acho que já mostrou a história dela, na real. Porque assim, tem um capítulo, arrisco o 92, que é... vai uma carta pra história. E aí ela conta rapidinho a história dela, ou alguns capítulos anteriores, eu não lembro. Mas mostra um pouquinho da Ymir, que ela era uma menina que viveu naquele continente, né? De onde o Grisha veio, o pai do Eren veio. E aí pegaram ela para fazer parte desse culto que cultuavam a Ymir, né? A deusa Ymir. E verdade, só porque ela tinha um cabelinho preto, sabe? E aí tratam dela e ela vai pra lá. Só que é verdade, lembrei. É isso mesmo. Chega a mostrar, assim. É isso mesmo. E ela apareceu de novo. Ela vira titã. E ela apareceu de novo agora, no 93. E por que que ela chega a virar a titã? Por que que ela chega a virar titã? Ah, é porque eles levam, né? Eles pegam as pessoas que eles consideram no continente lá, que eles consideram que, tipo, fizeram crimes e tudo mais, eles levam lá pra ilha Paraíso. E transformam em titãs e jogam lá, entendeu? Tanto que esse titã que fala Ymir Samá, né? Que ele rasga o próprio olho e depois come a soldada, né? do spin-off, ele parece que já foi confirmado que ele era um dos titãs que cultuavam a Ymir no outro continente também, entendeu? Aí como a Ilse era pessoas, parecida, né, com a Ymir, isso, como a Ilse pessoas era parecida com a Ymir, ele falou Ymir-sama porque, sabe, caraca, o titã, velho, é muito louco isso. Até porque o que não tá, não dá, ele não dá ponto fora do nó, né, cara? Ele por não você dá ver ponto. Até porque, como eu tava falando, no 93 o Zeke até fala um negócio, quando a Ymir aparece de novo lá acorrentado, ele fala: ela é só uma garota que deu azar de herdar um nome pesado demais. Exatamente, cara. Por isso que eu gosto pra caramba do Zeke. E eu odeio o Zeke também, porque ele é muito. Oh, cara, eu gosto e odeio. Nossa, ele é muito desgraçado. E aí a gente tem outra teoria, que são os guerreiros. Essa teoria ela já está mais resolvida, que falando um pouco mais sobre como que a Anne, o Rain e o Bertolt, eles acabam que são parceiros, né? E você percebe que nos capítulos agora, né, acho que foi o 93, o Rain chega até a ter uma visão, né, dos quatro discípulos deles com eles, né, dos quatro amigos, né, a Anne, ele, o Bertolt e o irmão do Titã lá, que eu esqueci o nome do Titã que salvou o Rainer no capítulo do mangá lá, o capítulo é o novo, né, o Galliard, isso, que o Galliard aparece, que é o irmão do Galliard, né? Que aí começa a lavação de roupa suja. Isso, e nessa pergunta seria, nessa questão seria mais ou menos a análise de quem, do que seria o que e tal, por que que eles estão fazendo, o que que eles, do que eles eram, né? E o capítulo 90, o 91, 92, 93 explica quase tudo disso, né? Pra falar a verdade, acho que ele explica tudo, né, sobre essa, e já revelou uma porrada de coisa que inclusive revela o próximo, a próxima teoria de quem que seria o famoso Titã Bestial, né? Que, cara, foi uma explosão de sentimentos dentro de mim que eu não sabia me conter, cara, quando eu descobri que o bendito do Titã Bestial era o irmão do Eren, né? Que é então, uma coisa, cara, muito surreal, cara. Não, porque assim, quer ver? Acho que nos últimos capítulos, né, que mostrou o pessoal na Ilha Paraíso, né? Que quando luta, quando o Armin recebe o título, o Titã Colossal, o Zeke ele passa pelo Eren e fala assim: ah, um dia você vai entender, ou eu queria te explicar as mentiras que o Grisha contou pra você, né? Que é o pai dos dois. Aí você fica: ué, por que ele falou isso? E aí você entende no 93, pera lá, ele é o irmão do Eren, ele sabia, então, né? Você fica, opa! E é aí que tá, né? Porque o Isayama, aquilo que eu falei pra vocês no começo, ele joga na sua cara a bendita informação, e aí você não pega no ar, e aí no final ele não joga na sua cara, ele esfrega na sua cara. Porque só de ter jogado na sua cara, você não conseguiu perceber. Entendeu? Porque no capítulo 80 ele coloca o rosto do pai do Eren e coloca o rosto do Zeke um do lado do outro e você não pega que os dois são irmãos, cara. É incrível. Assim, por que será que ele colocou esse aí? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Não. Por que que ele é parecido com o pai do Eren? E você fica pensando, por que que ele é parecido? Aí você pensa, ai, cara. Aí você pensa, mano, como que eu sou burro, velho? De não ter pensado nisso, cara. De não ter pensado nisso, na parada disso daí. Aí a gente tem outra coisa de teoria, que são os titãs na muralha, que a gente não faz a mínima ideia de como eles foram parar lá. Ah, então, o que eu vou falar agora é dessas teorias mesmo. É o seguinte. São, na verdade, não sei se vocês sabem disso também, devem saber, acredito, que são. Só existem 9 titãs que eles têm consciência. Isso. Só existem 9 deles. Então, assim, 9 que eles vivem 13 anos. Quando eles morrem, o titã, o poder do titã, ele geralmente é passado para os filhos deles. Isso. E se eles não tiverem filhos, eles não sabem para onde que vai. E acredito que no capítulo 91 ou 92 ele responde esse mistério dos Titãs da Muralha. Eu li ontem, eu tava relendo só pra saber, e aí eu falei, opa, matei. Então, tá um desses capítulos aí, entre o 91 e o 93, que ele fala que acredito que é o 92, não lembro, mas dá uma olhadinha. Ele fala o seguinte, que o rei, né, o último rei, que é, não, o primeiro rei, na verdade, acho que é o primeiro que foi pra Ilha Paraíso, que ele fugiu da galera, fugiu da guerra. Ele tava com... Ele tinha o controle, né? Ele tinha o poder do Titã Fundador, acho que é esse o nome em português, eu não sei, é o Founding Titan, né? Que ele controla os Titãs. Ele tem a habilidade de modificar a memória dos Eldians, tanto os Titãs quanto os civis, e controlar os Titãs gigantes. Aí o que ele fez? Ele pegou todos os Titãs, que são enormes, fez eles endurecerem ao redor, fazer uma muralha, e mandou uma mensagem pro pessoal do continente falando o seguinte: se vocês vierem aqui, todos os Titãs que eu tenho na muralha vão... eu vou acordar todos eles e a gente vai atacar todo mundo no continente. Então deixa a gente sozinho aqui, entendeu? Que parte do mangá que você leu isso aí, cara? Tô te falando, cara. Juro pra você. Eu li ontem. eu li hoje. Não peguei essa parte, cara. E aí é uma partezinha bobinha, rapidinha ali, que ele fala isso. Aí mostra, tipo, os Titãs colossais andando, assim, sabe? Andando, que é como se fosse uma mensagem do... rei para o outro continente, para eles não mexerem com eles, entendeu? E aí você fica naquele mistério do por que será que o rei não sai de lá? Por que ele guardou todo mundo naquele pedacinho de terra, entendeu? Por que quem herda o Titã, o fundador, não quer liberar todo mundo, não quer voltar a memória de todo mundo, ele quer deixar todo mundo ali quietinho no lugar deles? É louco. Eu tô procurando o capítulo nesse instante. E a gente tem uma coisa que foi um pouco meio decepcionante, né? Que foi sobre o porão da casa do Eren. Foi meio decepcionante, mas também foi algo. Foi aí que começou as revelações na série, né? A galera esperava uma cura, esperava algo do tipo, e ele, novamente, o Isayama, ele passou a rasteira em todo mundo, né? Porque, pra começar. A chave não abriu o cadeado, né? A chave não abriu o cadeado. Então tem outro lugar pro Eren usar a chave. A chave, se eu não me engano, o Eren não conseguiu abrir a fechadura com a chave que tava no peito dele. Vocês confirmam isso? Então, de novo, ele não conseguiu abrir com o do peito, mas ele conseguiu abrir com uma outra coisa. Então ele conseguiu as memórias do pai dele. O Levi deu uma bica no porta abriu. Isso, ele conseguiu. Ele conseguiu ter tipo, as memórias do pai dele, veio tudo de uma vez. Isso. Só que a chave, ela serve pra alguma coisa, entendeu? Aquela chave lá deve servir pra alguma coisa ainda, né? Não foi mostrado na história pra que serve aquela chave ainda. Então, bem, aí eu acho que já foi até citado aqui na conversa sobre isso, né? Como o próprio Zeke disse, ele não tem tempo de explicar as mentiras que o pai dele conta, né? É isso. É, a gente tem que ver o ponto de vista do qual que é a verdade que o Zeke tá contando, né? Isso. Entendeu? Porque cada... A gente não sabe do que se trata, né, aquela ilha, né? Na verdade, são informações que são jogadas. E aí o Isayama vai alinhando elas de pouco em pouco, né? É, porque você tá falando da ilha, cara... O mundo de SNK, a princípio, fica em Madagascar, né? Eu não sei, não. Se eu não me engano, as muralhas onde... Não, o mundo todo não. Digo, o mundo onde o Eren tá... Só no começo. As muralhas. Eu tenho quase certeza que fica em Madagascar. Madagascar é uma ilha. Tipo, não é muita coincidência a Ilha Paraíso ser um ponto-chave e as muralhas estarem também numa ilha. E tem aquela parte que eles mostram aquele ataque aéreo jogando os titãs em cima do avião. Eu não sei, cara. Eu vejo alguma ligação nisso. Não sei por quê. Seja por uma parte poética, seja por uma parte metafórica. Porque tem toda essa questão de criação, Éden, divindade, sabe? É verdade. E tipo, um Éden, pra assim dizer, só poderia ser numa ilha, em qualquer realidade, em qualquer mundo imaginável, se você pensar, pô, o que é o Éden? Uma ilha. Entende? Eu acho que tem alguma coisa enterrada. tanto na principal quanto nessa Ilha Paraíso. Cara, porque não faz sentido. Eles, a muralha não dá pra proteger as pessoas. Se você pensar bem, ela protege o centro. Eu acho que você tem razão, o Rod. Tem alguma coisa no centro, enterrada no centro. Talvez sim, aí sim a tal cura. Entende? Eu tô aqui no Reddit e aqui tá. Acho que tem uma imagem aqui que eu vi que o cara tá apontando pra uma cena do capítulo 86. Eu não lembro disso aí, cara. Nossa, é que tinha um mapa. O mangá... Eles mostraram pra Mundi. É. O mapa eles mostraram. E aí tem, tá, o dedo apontando pra uma ilha na África. Tá parecendo algo como a África. Madagascar. É isso mesmo. Porque eu, o mapa de Shingeki no Kyojin é igual o nosso, só que de cabeça pra baixo. Pra baixo. É. É Madagascar mesmo. Que também eu acho que é uma outra alusão. Esse negócio de mundo tá de cabeça pra baixo. É porque, teoricamente de cabeça para baixo, a África é o centro do mundo, né? Uhum. No mapa mundi. Se você virar o mapa do jeito que tá normal, ele aponta para cima. A Europa é o centro. Se você virar o mapa ao contrário, a África se torna o centro do mundo, né? E faz o Madagascar sentido. a ponta da flecha, para cima, apontando para cima. Porque tem o negócio da deusa, né? Fez isso. O acordo lá. Eu acho que, cara, se encaixa essa parada aí, cara. Que as muralhas não é pra proteger as pessoas. Você vai proteger alguma coisa que tá no centro da ilha. Faz todo sentido, então, cara. As muralhas principais, elas são mais estreitas e maiores. E o pai, cara, tem muita coisa ainda que o pai do Eren não deve ter falado pro... O Kuzik falou. O Zeke pode ser o filho da mãe, cara, mas com certeza alguma coisa ele sabe, entendeu? É. Não, então, ele deve ter descobrido uma parada muito cabulosa pra ter traído os pais, cara. Ele deve ter descobrido uma parada muito cabulosa pra ter traído os pais. Então, é que é o seguinte, né? O que me deixa encabulado é que, assim, todos os caras que forem da família Reis, né? Se eles conseguirem o poder do Titã, eles vão ter todas as memórias do rei. E junto com isso vem uma maldição, né? Que faz com que eles não queiram. Eles perdem toda a vontade deles de viver. Eles ficam, por exemplo, se eles, antes de ganharem o poder do Titã, disserem: ah, não, quando eu ganhar o poder do Titã, eu vou liberar todo mundo e vamos todo mundo ser feliz. Assim que ele ganha o poder do Titã, ele fica assim, passivo. Ele fala: não quero fazer mais nada. Ele herda a vontade do rei. E tipo, você não sabe por quê. É. E a vontade do rei é não fazer nada. Por quê? Fazer nada. E tipo, as muralhas principais, eu tô olhando aqui, vendo a imagem, elas são fechadas de externas e tem uma muralha maior interna. Interna, isso. Que não dá pra ver o que tá lá dentro, né? É, muralha sina, como se ela estivesse protegendo alguma coisa ali. Então, mas agora que a história, ela é a rainha da parada toda... Ela não seria a descendente dessa titã, porque ela é filha do rei, não é? A história? Uhum. É, a história. Ela é filha do rei, não é? Sim, ela é descendente direta, sim. Ela é filha do rei. Então, se ela é filha do rei, ela tem esse poder do titã, concorda? Ela deveria ter herdado o poder do Titã. Quem tá com esse poder do Titã do rei é o Eren, por causa do pai dele. Uhum. Ah, então o Titã do rei, o Titã... O Shingeki no Kyojin, que é o Titã que manda em tudo lá, ele tá com o Eren, então, que é o Titã que controla tudo. O Eren, ele tem dois Titãs dentro dele, por causa do pai dele. Ele tem o Titã do rei e o Titã Shingeki no Kyojin, entendeu? Tá, entendi agora. Ele tem esses dois titãs dentro dele. Entendi. Ah, agora faz sentido. Isso eu não sabia. É, então, dos nove, o Eren tem dois. Tem uma outra teoria que é de... Eu vou dar os créditos pra ela... Clarice, você não nos respondeu no Facebook, mas eu vou dar os créditos para você sobre essa teoria. Na próxima vez, nos responda, por favor, para você participar com a gente no podcast. Mas essa teoria é de crédito dela, né? Ela acha... Eu achei meio que um pouco de viagem, mas que faz sentido. É a teoria do que são os Titãs. Ela fala que os Titãs têm a mesma base que as plantas. Não sei se vocês já perceberam algumas coisas que ela que faz isso. Cara, entendeu? E não sei se você já percebeu, mas... Já percebi. Acabei de matar. Então, eu acho que vocês já entenderam, né? Que, que os Titãs, eles têm a mesma composição que as plantas, por quê? Porque tem uma cena que o Eren, a cena fabulosa que a gente falou lá, que o Eren protege o Armin e a Mikasa quando eles dão aquele tiro pra matar todo mundo. Quando o Eren protege, né, e tudo que tá em volta, né, tudo que vai em volta, o raio do Titã consome, menos as flores, né, menos as flores. Caraca! Entendeu? Cara, eu achei, ela pegou essa teoria de um site em inglês, né, e ela meio que montou a teoria dela. Ela pegou essa parte da teoria em si e montou a teoria dela. Eu achei muito interessante, porque a base dos Titãs serem feitos de planta, cara. Porque o Isayama, ele é igual realmente o Shyamala. Ele sempre quer, ele nunca coloca ponto sem dar um nó. Então, o Isayama, o que, que ele faz? Ele faz várias alegorias sobre o mundo atual. Então, os Titãs seria como se fosse a parte das árvores ou algo do tipo assim. Pode fazer alguma diferença para a história? Pode. Pode não fazer diferença nenhuma? Pode não fazer diferença nenhuma para a história. Uhum. Mas o que importa nessa situação, nessa teoria, é a alegoria, né? De que os Titãs, eles representam a parte em que o ser humano destrói o ser humano destrói as árvores, toda essa parte do meio ambiente, né? Aquilo que o Avatar tenta passar pra gente. Sim. Do que o meio ambiente é importante. O Shingeki no Kyojin, ele consegue ser muito mais minimalista, e ele passa essa resposta ele passa essa mensagem bem discreta, sabe? Bem discreta, que eu achei sensacional. Silas, essa maneira como que eles fazem. Oi. Silas, lembra a primeira tomada do mangá e do anime? É justamente focando na natureza. O Eren tá dormindo no campo. Lembra também que a primeira coisa que o padre falou quando apareceu o Titã na muralha? Não deixa o sol bater nele. Bater nele. É mesmo, meu Deus! Os titãs só andam no sol. Caraca, fotossíntese! Fotossíntese, é assim que eles vivem. E uma planta também não vive muito, a não ser que seja uma árvore. Isso. Os titãs da muralha estão parados, como uma árvore. Como uma árvore. E estão lá há anos. Já deve estar até enraizado. Nossa, meu Deus! Cara, essa teoria eu achei sensacional, cara. E eu vou além ali, Pedro. Se você pegar o conceito original, que é que a Ymir era uma humana que fez um pacto com o diabo, cara, se você pegar as coisas em relação a isso, tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Que todas as ligações de divindade é natureza. Nossa! É natureza, Wicca é natureza. Não, cara, o próprio desenho dele. O desenho dele é de o diabo ali, é um sátiro, né? O sátiro é natureza, é um sátiro. Pô. Sátiro é o desenho da deusa justamente de Austera. Austera é o quê? Uma divindade pagã que é ligada à natureza. Cara, você tá maluco. Puta. Faz tudo sentido. Cara. Gente, lê esse vídeo que eu mandei pra vocês agora aí. E faz um paralelo com tudo que a gente tá falando aqui agora. Lembrando que o nome da muralha que protege o rei é a muralha de Sina. Sina faz paralelo com isso que eu mandei pra vocês. Ah, eu vou aproveitar agora pra falar que o... De vocês. Mito de Sísifo! Nossa, você tá maluco! E melhor que essa teoria que a gente tá explodindo a cabeça aqui, é para você daqui a 2000 anos. Essa teoria, cara, ela tem uma parada de que trabalhar com viagem no tempo, poucas pessoas sabem trabalhar com essa parada, né? A gente teve Exterminador do Futuro, que é uma parada que é meio galhofa, né? A galera começou a pegar mais na galhofa, virou algo meio galhofês, que usa a máquina do tempo e tal. Mas ultimamente tem se usado uma parada muito mais simples de viagem no tempo, que foi usado em Lost, foi usado em Steins Gate, foi usado em Madoka Mágica, né? Que foram os foi algo bem perto um do outro, né? Lost acabou em 2010, Steins Gate foi lançado em 2011, Madoka Mágica foi lançado em 2011 também, que é a viagem no tempo, que é a viagem no tempo de consciência. De consciência, né? Que em Steins Gate é muito mais profundo e em Lost também, né? É muito mais profundo, né? Você tem o Desmond ali viajando na consciência. Naquilo que o Rod falou sobre as dores de cabeça da Mikasa serem umas passagens de informações ali muito frequente de que a Mikasa pode transcender isso. Para mim, essa frase que o Eren vê no sonho dele antes do mangá começar ali no primeiro capítulo, lá atrás, lá no começo da série, você observando isso, para mim é claramente a Mikasa tendo o poder de viajar no tempo. Não tem outra explicação da Mikasa podendo falar isso, de dando a 2000 anos, da Mikasa ter isso, e também do próprio Eren poder ter isso também, já que na conversa do pai do Eren com o Coruja, ele fala, né, o Coruja fala pro pai do Eren, fala Mikasa e fala Mikasa e Armin do nada. Os nomes da Mikasa e do Armin do nada, e de repente ele fala assim, não é nada. E aí você para pra pensar, caraca, o que tá acontecendo? Entendeu? Entendeu? Então, há grandes possibilidades de a gente estar trabalhando com viagens no tempo na série, cara. O que vocês acham dessa teoria? Eu acho uma teoria plausível, cara, mas eu ainda tô puxando mais pro outro lado, porque se você pegar quem faz a ligação dessa história inteira é a história, não é? Qual o nome que ela usava, que era o nome falso dela? Trista. Agora você faz um paralelo de latim. Pega o nome dela no latim. Qual o nome dela completo em latim? Não sei. Christa História. Christa História. Qual a história mais famosa do... Christa História. Assim, nesse direto. Christa História. Qual a história mais famosa do mundo que tem base de 2000 anos? Putz, cara. História de Cristo, filho. Eu sei, eu tô falando putz. Pra você ver. Entendeu? Cara, você tá maluco. Lembrando que isso liga diretamente àquela história do fim do mundo. É mesmo. Mas não tem como ser história, cara. Na imagem é a Mikasa, mano. Lembra que fala que a questão toda era o tal do titã primordial, que tinha que achar esse isso, titã primordial. O titã primordial, se você levar ipsis litera a história, não é um titã. É a Ymir, certo? É isso, são todos em um só. Só que a Ymir não é a Ymir. A Ymir, ela só herdou um nome pesado demais. A verdadeira Ymir é uma pessoa específica que pode ser a Christa História. seria descendente do rei, seria alguém que não seria diretamente porque era filha bastarda, e seria alguém que tá ali, vendo tudo, toda a história, ela tá vendo tudo que tá passando. Então, né, porque assim, tem ainda, acho que uns dois ou três titãs que ainda não apareceram, que ninguém sabe onde é que tá, e nem que tipo que eles são. Deve estar dentro de alguém. Eu acredito que. Então, deve estar dentro de alguém. Porque assim, eu acredito que. Ou pelo menos era a minha teoria, né? De que um dos. É, quando você põe todos os poderes de titãs num só, vira, seria como se tivesse a Ymir, né? A deusa primordial lá de todo mundo. E assim, já falando dessa parada de viagem no tempo, o próprio. Eu comentei lá no início, né? O próprio. O pai do Eren, né? O Grisha, quando ele tá conversando com aquele cara que transforma ele num. Que dá o poder dele de titã pra ele, ele fala, ele menciona a Mikasa e o Armin. Aí o pai do. Foi o que eu falei, é o Coruja. É, o Coruja isso, fala. Ele fala e você fica bobo, você fica. Meu! Como assim, né? Então, deve ter alguma parada aí. De viagem no tempo, ou, tipo, consciência mesmo, porque, meu Deus do céu. Não, mas por que que a Mikasa fala se o Lady pro Eren no sonho dele lá no começo? É aí que tá, entendeu? Porque se não fosse será que essa história será que essa história se repete há 2000 anos? Nossa, ia ser louco, hein? Porque você lembra que tem um tal do poder dele de apagar a cabeça das pessoas de tanto em tantos anos. Eu acredito, Sim. Eu não sei porque eu não me lembro dessa parte, que esse período, seja que ele reseta a cabeça das pessoas, sejam de 100 em 100 anos. Porque lembra que o começo da história começa, há 100 anos os titãs não atacam a gente. Será que foi há 100 anos mesmo? Tem ou será que de fato é de 100 em 100 anos isso acontece, eles têm que dar um caos da porra, aí os caras vão ter que resetar a mente da pessoa e volta a pensar, 100 anos nós somos atacados, e aí começa de novo esse ciclo, puxando para esse mito do Cisco, de ter que levar a pedra pro alto da montanha, ela rolar de volta, pular de volta, pular de volta. Então, mas e o fim do mundo seria o fim disso, o fim desse negócio de ficar esse ciclo. O capítulo 86 é o que fala dos titãs. É um flashback, que ele fala que os titãs estão na muralha, né? Que tem vários lá. O primeiro rei que foi pra lá, que fez as muralhas, ele apagou a memória de todo mundo. E aí, eu acho que... por exemplo, quando eles falam que mandaram os 32 barcos no capítulo 93, eu acho que ele chega a mencionar que eles estão sendo destruídos. Porque mostra uma cena rápida do Armin, no fundo, como colosso, como colossal, e do Eren também, tipo, todo nervosão como titã, no 93. É isso mesmo. Mostra, inclusive, então, Foi 32 navios no meio do... Foi durante 3 anos, né? É verdade. Enquanto tava rolando a guerra lá, o pessoal tava brigando, enviaram os navios pra lá e os navios eram destruídos. Mudava tudo. Isso, e a gente não tem ideia do que tá rolando com o time Eren lá. Então, a gente não sabe, né? Porque a gente não sabe nem se o Eren pode ter casado com a Mikasa, cara. Entendeu? O Eren pode ter casado. Ele já pode ter uma filha. É mesmo. É mesmo. Entendeu? A gente não sabe disso, cara, do que acontece. O Eren não faz a mínima... Cara, eles não fazem a mínima ideia do que tá rolando fora das muralhas. Eles só sabem que tá chegando o barco e eles estão afundando. Eles estão quebrando tudo. E eles estão quebrando tudo. Então, acho que o Zeke... É Zeke, né? Isso. É. O Zeke, ele vai mudar a estratégia dele. Ele não vai mais pra atacar. Eu acho que ele vai agora pra conversar com o Eren. Eu também tô achando, cara. Eu acho que ele vai botar o terror lá, mas quando ele pegar o Eren, ele vai conversar com o Eren. Porque a primeira vez que ele tentou conversar com o Eren, ele tentou trazer o Eren à força, não deu certo. Eu acho que agora ele vai tentar trazer o Eren através da conversa. Entendeu? Ele vai tentar explicar pra ele o que vai... fazer uma loucura na cabeça dele e vai tentar trazer o Eren na conversa. Até porque também vale lembrar que o tempo dele tá acabando, né? Isso! O Zeke é o que tá... É um ano, né, que sobra pro Zeke ainda, se não me engano. Uhum. Pouco menos de um ano. Pouco menos de um ano. Dele tá acabando. Mas a gente não respondeu porque a bendita da Mikasa fala no começo do mangá se o Lady Eren, será, né? Que a Mikasa... Será que a filha dela? Pra você daqui. Então, pra você daqui 2000 anos. A gente não sabe isso, cara. Isso ele ainda nem citou, né? É uma coisa. No mangá ele não falou nada disso ainda, né? Então a gente tem muita história pra pra andar ainda nessa parada do mangá do Shingeki no Kyojin. A gente falou do Shyamala e de repente essa história pode estar sendo contada de uma forma mais como Tarantino. É verdade. Já pensou o final dessa parada, como vai ser, cara? Vai ser uma parada que eu imagino que vai ser uma parada tão reviravolta no final, que a gente vai ficar, acho que a internet vai ficar discutindo sobre isso, acho que por uns 6 meses sobre esse final. Só não pode ser um final, que é a muralha sendo Madagascar, descobrir que o rei de tudo é o rei Julien. O pessoal começa a dançar, todo mundo junto, me remexo muito. Só não pode ser isso. Eu me remexo muito. Aí, garotas do mundo todo, o rei Júlio original tá na área, gente. Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo. Quando vocês mexerem o corpo, sejam graciosas, meigas e sexy. Tá legal? Minha gatinha tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Tá com tudo em cima. Vem, vai no meu pi. Navega no oceano como o grande Titanic. Eu disse vem, vai, sem xilique. Navega no oceano como o grande Titanic. Vem, vai no meu pi. Navega no oceano como o grande Titanic. Eu disse vem, vai, sem xilique. Navega no oceano como o grande Titanic. Eu me remexo muito. Minha gatinha tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Minha gatinha tem um corpo escultural. Não precisa maquiagem, tem beleza original. Bom rímel, quando a maquiagem me enlouquece. Panqueque, quando a maquiagem me enlouquece. Passo lápis, quando a maquiagem me enlouquece. Passo na boca, quando a maquiagem me enlouquece. Rostinho bonito, mexendo quadril. Olhando pra você, o meu queixo caiu. Já vi que você tá entrando no meu pique. Navega no oceano como o grande Titanic. Rostinho bonito, mexendo quadril. Olhando pra você, o meu queixo caiu. Já vi que você tá dançando sem xili. Navega no oceano, lá vai o Titanic. Oh! Eles remexem muito, você remexe muito. 3, 2, 1.